Rojo, voo 905 para o táxi, POB 74, 2 horas e 40, alterna portada. A bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via pátio principal, reporte através do portão 612. Gente, vai reportar através do 612, o 802. Boa noite, 05, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Juliette Alfa, vai reportar pronto no ponto de espera. É 3891 com referência, pode voadora? Livre, forma estabilizado, 3891. Gente, Duna, grato. Pronto, no 705, a linha decola da 10, vento 110 graus com 8 nós. A linha decola no 805. Negro, 3891. Torre 186. 186, bom trabalho. No 805, decolado aos 24, chama controle 199.35, bom voo. 199.35, bom trabalho. Controle, boa noite, 05. Autorizado vigilância no 805. Vigilância no 805. Noite, está 3891, no final 10, baixada de trabalho. Boa noite, está 3891, livre pouso na 10, vento 1, 10 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 1. 1011, autorizado pouso no 0, 91. No solo aos 28, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão 10. Na sua frequência, Alfa Juliette 10, 3891, boa noite. Controle de Salvador, Web 5897, autorizado pelo 71950, centro da informação, bravo. Ok, prossegue para 2000, identifique o ajuste no 0, 1, 1, livre LS, informe estabilizado. 2011, pantanal estabilizado 5897. Voo no 805, Recife 12685. 2685 no 805. Olho AB 5819 descendo para 150 sentido Bravo. É o 5809? Afirmo, descendo para 150 sentido Bravo. Ok, identifique, desça para 3000 com 1011 na maré. 3000 maré, boa. Controle, muito bom dia, gol no 7 e no 4, passa o 200 para 160, informação Charlie. No 7 e no 4, identifique ao 040 na maré com 1011. 40 na maré com 1011, identificado, gol no 7 e no 4. Salvador, boa noite, Nemea 6264, informação Charlie. Boa noite, identifique, decisão 050, chegada Maré 1011. Identifique, decisão 050, chegada Maré 1011, ao Júlio, 6264. Web 5897, estabilizado, localizador. Torre 186, bom ponto. 186, obrigado. 5809 para 2000, livre LS, em forma estabilizada. 2000, livre LS, reportará 5809. Dial, boa noite, Web 5897, estabilizado, localizador. Eu informe estabilizado no LS 1011, ajuste. Para 2000, reportará estabilizado, copiando, vou no 714. Alfa Yankee Uniforme, bom dia. Alfa Yankee Uniforme, prossiga. Solicito autorização de reboque da aeronave do Finger 8 para o pátio. Ou para a remota, o Finger, ou remota 14. Confirme do 8 para o 14. Positivo. Autorizado, reporte ao término. Gente, obrigado. É 224-2509. 2509, 6224. Oi, Salvador, boa noite. Eu vou no 606, está no portão 3. Reclamação Charlie, se autorização Maceió. 606, está autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5025, foteja. Autorizado, Maceió, nível 358, perfil da Puca, Aracaju, decola de esquerda, controle 19, decimal 35, pode 025, bom, mesmo elemento. No 606, cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Reporta. Web 5897, passou o externo, baixa de trabalho. 5897, livre pouso na 10, vento 110 graus com 8 nós, altímetro 10 no 1. Pouso autorizado, 10 no 1, 67, 5897. Torre Web 5809 estabilizou. Ok, comandante, torre agora 18.6, tem um bom pouso. Boa noite. 8.09. 75809, é o número 2 para pouso, reporte externo. Portará externo. Sete 5897, solo aos 44, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3 na sua frequência web 59. Jet 5809, checa o trem, livre pouso na 1-0, vento 1 no 1-0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 1. 1-0-0-1, livre pouso na 1-0, baixado, checado. Torre Salvador, boa noite, gol 1-8-9-6, subida autorização de tráfico, destino... João Pessoa. Pronto para a cópia, 1-8-9-6. Pronto para a cópia, 1-8-9-6. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5021, coteja. Por favor, confirme transponder. 5021. Autorizado nível de voo 370, saída Puca. Controle 119, decimal 35, transponder 5021. Aerovia Upper Whisky 58. Aerovia Upper Whisky 58. Cotejamento correto, chame para pushback sonamento. Parar para pushback sonamento com 1896. Proa, sobre vetor, o limite ao localizador. Desça para 2000 pés e inicie a redução para 1809. Comandante a proa, descendo para 2000 pés, reduz 180, limite localizador 6224.